Bom dia, tá começando o seu programa Prato Cheio. Bom dia, Felipe. Bom dia, Diego. Mais um programa. Último programa. Hoje a gente tá em data comemorativa, né? Graças a Deus, a gente tá chegando. O último programa da temporada 2018.1. De agradecimento por ter acabado. Tanto trabalho, né? Sesca tá passando aqui na frente, nossa entrevistada. Sai daqui, ó. Se tu não sabe, tu não vem. E hoje a gente tá muito especial no nosso programa, né, Felipe? A gente vai relembrar um pouquinho do que a gente fez aqui durante esses meses, né? E também vai falar com entrevistadas de trabalhos paralelos, né? Que a gente faz em relação ao CIS, né? Esse trabalho que a gente faz aqui no CIS é um trabalho de extensão em relação à disciplina de educação nutricional, né? Em conjunto com o departamento... Ótima disciplina, né? Ótima disciplina. Excelente disciplina. Que é em conjunto com o departamento de nutrição, né? E... Esse projeto, além de acontecer aqui na rádio, existem dois projetos paralelos, né, que existem no hospital, né, o HC, tem o projeto com os diabéticos, as crianças diabéticas. Câncer. Que câncer, meu, diabético, menino. É diabético. Ai, doido. E tem aqui também as pessoas com as plantas medicinais, aqui também no CIS. Isso mesmo, o grupo da horta, né? Isso. Então hoje a gente vai trazer duas entrevistadas, né? Um do grupo da horta para saber quais são os objetivos, se realmente os objetivos foram cumpridos, né? O que ela achou. O que é que eles fazem lá, né? Isso, né? E a mesma que a gente vai falar também com o pessoal do HC diretamente por telefone. Isso, nova, né? Tecnologia. Nova aqui, tecnologia, né? Daqui a pouco. Da Rádio 6 aqui. Da Rádio Aconchego. Como isso, é. Então vamos lá. Primeiramente, Felipe, a gente queria começar, né, falando um pouquinho, relembrando um pouquinho, né, do que a gente falou aqui desde o começo, né, dos assuntos que a gente abordou, do máximo tema, assim, da máxima, como dizer, do máximo conhecimento que a gente pôde trazer para a população de maneira mais fácil, né, e prática. Eu lembro que o primeiro tema que nós falamos aqui foi sobre hipertensão. Você lembra? Você tá vendo algum canto assim? Eu lembro, minha mente é boa. Entendi. Minha mente é boa. A gente falou sobre hipertensão, aí chegou a amiga Alana agora. Parabéns, hein, Alana? Hipertensão, a gente falou um pouco sobre como prevenir a hipertensão. Nós falamos alguns alimentos que quem era hipertenso poderia comer. Falamos da importância da atividade física, de uma dieta balanceada. Tudo isso nós falamos sobre o tema hipertensão. Lembra mais de alguma coisa que a gente falou sobre hipertensão? Eu lembro que a gente falou do sal, né? Que a gente podia, você dizia, até a receita. Isso, e colocar o limão. Colocar, né, o limão no peito do frango, né? Isso, que aí você vai substituir o sal e não vai sentir tanta diferença, né? Isso. Mais um assunto, Felipe. O outro assunto foi um assunto muito polêmico. Eu lembro bem. Lembro disso. Sobre a amamentação. Deu algumas polêmicas. Mas nada que não se supere, né? Nada que se supere, né? A gente recebeu até mensagem de uma amiga da gente que faz parte da sala, né? É. Que teve filho agora há pouco e escutou o programa, gostou, né? Muito. Gostou muito. Disse que foi importantíssimo porque viu o papel do da nutrição, né? Dentro. A gente queria mandar um beijo pra Juliana, que teve filho agora. Parabéns. Beijo, Juliana! Parabéns, Julie. Adson também, que é pai, né, que entendeu. Exatamente, que então, sabe da amamentação. Isso. Então, dentro de todos esses temas, né, o programa da amamentação, vou falar um pouco da nutrição, né, e falar do envolvimento também, não só da mãe, mas do pai, né, do filho. Da importância da amamentação. Da importância da amamentação, né. Isso. E dizer que a amamentação é uma... que ninguém é obrigado a, né, porque de acordo com o artigo 5º, inciso 2, né, tá, ninguém é obrigado a nada, mas... É uma ação, né, que, vamos dizer aí, melhora muito a vida da criança, né? E como essa é uma coisa fisiológica, né? E o vínculo também, aumenta o vínculo entre mãe e filho. A gente falou todas essas coisas no programa sobre a amamentação, né? Isso mesmo. O outro tema que a gente falou foi sobre os mitos e verdades da nutrição. Nós trouxemos no programa, né, vários mitos e verdades sobre o que falam sobre sobre os alimentos, porque todo mundo é nutricionista, né? Todo mundo é nutricionista, todo mundo tem alguma opinião sobre o alimento, o que faz bem, o que faz mal, e nós desvendamos alguns mitos e verdades da nutrição. E o último tema que a gente trouxe foi sobre o aproveitamento integral dos alimentos, que o amigo Diego não pôde estar, porque estava com dor de barriga nesse dia, aí ele não pôde vir, aí veio o amigo Arthur, que está ali, sentado ali, sem fazer nada como sempre. Normal, né? E ele falou um pouco sobre esse aproveitamento integral, como é que você usa todo o alimento, o máximo do alimento que você pode usar, né? Você vai diminuir o desperdício, vai ter uma maior quantidade de alimento para usar, os benefícios do aproveitamento integral. Nós falamos sobre tudo isso. Isso mesmo, Felipe. Então, assim, foram meses, né, de muita luta. De muito aprendizado. A gente tentou passar o máximo possível, né, para a população. Eu espero que o próximo semestre, né, tenham novas mudanças. Não vai ser mais a gente. Não, mas vai, a gente não espera vai. Que a turma que venha, né, traga maiores mudanças, né? Alcance mais gente, a Rádio Aconchego vai aumentar, né? Vai ampliar, né? Seu espectro. Seu espectro aqui. Vai alcançar mais pessoas, né? A gente espera que alcance cada dia mais. Eu acho que esse mês que vem não vai ser tão bom quanto a gente, né? Não, não vai ser tão bom, né? Acho que bom assim, né? Não tem como, não. Comparações a gente pode fazer até poucas, mas... Mas enfim, né? Chegando no fim do projeto, a gente vai chamar a primeira entrevistada aqui de um programa que faz parte junto com a gente aqui no CIS, né? Que é da horta, né? Eles tratam de plantas medicinais, eles falam dessa utilização na nutrição também, né? Eles até cultivaram a horta aqui, uma né? Horta usaram aí. A tirar os matinhos, a conhecer as plantas, né? E a nossa amiga Jéssica Gomes, Felipe. A gente vai falar agora ou vai deixar pra depois? Vai falar com Jéssica agora. Agora mesmo, que a gente não tem intervalo hoje, que a gente não tem tempo. Porque tem prova, né? Dá o teu microfone pra ela. Bom, gente, bom dia a todos. Meu nome é Jéssica. Eu sou estudante também de nutrição e também faço, desenvolvo o projeto aqui no CIS, né? Com esse foco aí que Diego falou, que é na horta. Sim, não isso, é uma horta comum. Não é? Sabe, queria que você falasse um pouco, né, sobre como é esse projeto aí no CIS, o que é que vocês fazem lá. Bem, o projeto é uma forma que a gente encontrou de promover saúde e também de prevenir doenças. E como é que isso se dá, né? Através do uso de plantas conhecidas como ervas medicinais. Então, são plantas que não são muito conhecidas, sobre os seus benefícios, ou até mesmo que a população olha e acha que não tem nenhuma utilidade, né? Aquele famoso mato que a gente vê lá e acha que é só pra gente cortar e jogar fora. Mas ela possui também muitos benefícios. O que quer dizer isso aí de planta medicinal? O que serve essas plantas? Fale mais um pouco sobre isso aí. Bom, essas plantas, elas têm diversas ações, principalmente nas doenças que a gente vê hoje, as doenças da atualidade, são doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente vê diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, doenças inflamatórias. E o objetivo desse projeto é justamente esse, é que as pessoas entendam, juntem o conhecimento que eles já têm, né, que é o conhecimento popular, com o conhecimento científico, que é aquele conhecimento que se estuda, que a ciência está diariamente provando, para que tenha um uso benéfico. Eu queria saber também, né, o que vocês fizeram nesse projeto, quais foram as atividades que vocês executaram lá. Além desse curso, que é interessante, que é para toda a população, se você tem interesse, você pode procurar aqui o CIS, né, para aprender mais sobre o uso dessas plantas. Além desse curso, nós vamos ter oficinas ainda, né, que é o fechamento da disciplina, ensinando a fazer diversos produtos com essas plantas medicinais, como geló, enfim. E também tivemos o cuidado com a horta, que é muito importante até ressaltar que as pessoas... Às vezes passam ali pela horta, se você já teve a oportunidade de vir no CIS, elas passam pela horta, jogam lixo, então isso dificulta também o trabalho da gente, então a gente tem que sempre estar limpando. É importante essa sensibilização da população para que quando vir aqui no CIS, ter essa visão de cuidado, né, porque é um patrimônio também deles. E também a gente teve o objetivo na cadeira de informar mais os usuários do CIS sobre esse serviço. E agora nós teremos uma ação voltada para isso, para que se você nesse mesmo horário, aqui mesmo no CIS, nós vamos trabalhar justamente com esse tema para que haja uma maior procura. Eu acho interessante o projeto de vocês. Justamente. Não é melhor que o da gente, né? Mas é muito interessante. E a gente também queria saber como foi a experiência de vocês trabalharem nessa rota, desses aprendizados que vocês tiveram, se vocês vão levar isso para o dia a dia de vocês. Com certeza. Eu acho que o profissional de saúde, ele tem que se formar um profissional generalista, né? Ele tem que saber de muita coisa. E a gente ter a consciência de juntar esse conhecimento popular, que a gente tem que levar em consideração, e esse conhecimento científico, agregou muito a gente na profissão. E também da gente trabalhar mesmo com a população, com práticas integrativas, ou seja, práticas aquelas que envolvem, né, que a população pode participar, que pode ter uma troca de conhecimento, então isso foi muito importante. como profissional, futuro profissional de saúde. Voltamos com o programa Prato Cheio. Né? E agora, diretamente de ligação, a gente vai conversar, né, com a estudante que está lá no HC, que ela faz parte do projeto sobre diabetes. Isso, da criança com diabetes. Enquanto a gente estava aqui na rádio, eles estavam com outro grupo lá no HC trabalhando com essas crianças. Bom dia, Cíntia, tudo bom? Bom dia, tudo ótimo. Cíntia, a gente queria saber de você um pouco sobre como foi esse projeto, o que foi que vocês fizeram, quais foram os objetivos. Como primeira pergunta, né? Qual foi o objetivo desse projeto de vocês? Certo. Então, o objetivo da gente era mais trazer o conhecimento, né, para os pais de crianças com diabetes tipo 1 e tinha algumas de diabetes tipo 2 também. E o que a gente queria era tentar ajudar um déficit que tem aqui no Hospital das Clínicas, que é não ter ambulatório para nutrição e diabetes. Então, o que a gente tentou foi, tipo, meio que fazer um paliativo, tentar ajudar esses pais, essas crianças, com atividades de educação alimentar e nutricional, para que eles pudessem fazer melhores escolhas alimentares, não só para as crianças, como também para toda a família, né? Incentivar uma alimentação saudável, adequada e equilibrada. Bem interessante, né? E assim, bastante. Vocês hoje, encontrando o último dia, vocês conseguiram ver se o objetivo foi alcançado, se vocês conseguiram mudar alguma coisa nessas crianças, né? Sim. Hoje a gente teve o encerramento aqui do projeto, né, com uma festa junina, e a gente perguntou a alguns pais o que é que eles tinham achado sobre as ações, o que é que eles mais gostaram, se tinha mudado alguma coisa na vida deles. E a gente recebeu comentários muito positivos, graças a Deus. No fim de cada ação também, no fim de cada dia, a gente sempre perguntava o que é que eles tinham achado. E assim, eles sempre falavam coisas muito positivas, que tinham gostado bastante e que tinha sido maravilhoso e que a gente continuasse com esse projeto, porque estava sendo muito bom para eles. Um exemplo de ações que vocês fizeram, qual foram as ações que vocês fizeram, dá alguns exemplos. Poderia. A gente encerrou várias ações. Cada semana a gente preparava um tipo de intervenção diferente. A gente sempre abria uma roda de conversa, onde todos iam se apresentar, falar um pouco sobre suas crianças, qual a idade, como é que tinha sido o processo para descobrir como eles tiveram diabetes, como foi que o diagnóstico e como estava sendo para eles. E aí depois a gente abria para fazer nossas oficinas. Fizemos teatros de fantoches, levamos materiais como mural com rótulos, e informações sobre a quantidade de açúcar, de gordura, ensinamos como ler o rótulo de um alimento, o que é uma alimentação adequada, equilibrada. Isso aí foi um pouquinho do que a gente desenvolveu durante o semestre. Cíntia, e assim, qual foram as dificuldades que vocês encontraram durante todo esse processo? Assim, as dificuldades tanto de vocês, do grupo, né, quanto da parte da nutrição, tanto da parte do público que vocês atendiam? Bom, a dificuldade do público, acho que era mais a falta de conhecimento que eles tinham, né? E a gente, graças a Deus, pôde contribuir um pouco com isso, né? Para melhorar. E a questão também que eles não podiam estar aqui toda semana. Então, não foi uma atividade continuada. Meio que toda semana a gente trabalhava com um grupo diferente, então ficava difícil continuar, estender esse projeto, essa atividade aí de educação nutricional. Mas, no final, a gente entregou uma cartilha para todo mundo, contendo várias informações sobre nutrição. Então, acho que pode ajudar um pouco para quem não participou de todas as oficinas. E uma dificuldade para a gente, acho que foi a estrutura do hospital, da sala onde a gente tinha que ficar, que não era tão legal assim, mas deu para fazer alguma coisa. Sim, então a gente agradece, né, sua participação. E se você quiser deixar alguma coisa agora nas considerações finais, dizer alguma coisa para o próximo grupo que vai continuar, né? Ou falar alguma coisa do que você sentiu, né? A gente deixa em aberto. Só queria agradecer mesmo, dizer que foi um projeto muito rico para mim, que me fez crescer muito como pessoa e como profissional também, saber que com tão pouco eu posso fazer tanta coisa, né? Saber que a gente pode ajudar sim, as pessoas de alguma forma. E dizer que é um projeto muito bom, quem quiser participar, quem for participar, garanto que vai gostar bastante. A gente agradece sua participação, muito obrigado, né? E a gente vai seguindo aqui com o programa Prato Cheio. Isso. E aqui, né, acho que hoje estamos satisfeitos, né? Mas antes disso, hoje é dia dos namorados. Hoje é dia da namorada, calma. Vamos dar aqui ao casal Arthur e Marcela, o novo casal daqui de nutrição. Parabéns a eles, começaram a namorar hoje, dia dos namorados. Parabéns, Arthur e Marcela. E a gente também tem que falar um pouquinho do nosso programa, né? A gente escutou. Verdade, verdade. Então, depois do comercial, a gente vai dar uma ajeitada aqui na nossa mesa técnica. Isso, né? E volta aqui pra falar um pouquinho do programa Prato Cheio, como a gente sentiu. E a gente voltou com o nosso programa Prato Cheio. Voltamos. O último capítulo dessa história, né? Essa história cheia de aventuras. Dessa história cheia de aventuras, cheia de greves, polêmicas, né? E antes de a gente finalizar, a gente queria comentar um pouquinho, né, Felipe, o que foi nosso aprendizado aqui na rádio. E dizer que a rádio foi um conhecimento muito diferente pro nosso curso, né? A gente que não trata muito com vamos dizer assim, rádio, TV, isso, essa parte de humanas. A gente não é meio voltado, é algo diferente do nosso mundo e a gente gostou muito. Foi, vamos dizer assim, uma brincadeira, entre aspas, que a gente pôde se divertir, além de passar informação para todo mundo, né? Exatamente, a gente gostou muito de ter participado. A gente, além de aprender, a gente se divertiu, né? O que é o mais importante. Isso. O importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, né? E eu queria conversar, Felipe, antes da gente terminar e dizer qual foi o objetivo final aqui, porque o pessoal diz, mas vocês só passaram comunicação, a gente vai dizer daqui a pouco qual foi o objetivo. Falar com nossa professora, que ela é nossa tutora responsável, vou vir aqui, responsável pela rádio, né? Responsável pelos todas as fotos que a gente fez aqui. Léo, o que é que você achou desse grupo? Seja sincera, que eu estou na sua frente. Gente, bom dia. Lidar com esse grupo, assim, vocês estão vendo, né? Eles são bastante dinâmicos, bastante criativos. Acho que eles assumiram isso com uma responsabilidade além do esperado, né? Eu acredito que o desafio foi bastante produtivo. Vocês enfrentaram isso, ultrapassaram isso e venceram isso. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai ficar com saudade desse grupo, né? Isso é verdade, isso é verdade. Eu não posso fazer julgamentos ao vivo, porque eu vou ferir os sentimentos dos grupos anteriores, mas vocês se destacaram por essa alegria, né? Vocês são muito comunicativos, mesmo quando nós não temos essa área da comunicação tão forte dentro do nosso curso, né? Vocês conseguiram ser bastante comunicativos. Eu desejo boa sorte a cada um de vocês. Obrigado, e professora. E eu abro a oportunidade para o próximo semestre. Se vocês sentirem saudades do Prato Cheio, podem vir, né, Fernando? A gente está aqui esperando vocês, né, para contribuição, qualquer contribuição. E assim, é desejar muito boa sorte a vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Então, eu vou falar com o pessoal da pauta aqui, né? O pessoal da pauta que faz toda... Né, Felipe? Toda a faz, pauta bem faz feita. Faz toda a pauta bem feita. Com vários tópicos pra detalhada, gente... Detalhada, detalhada. Né? Que a gente não precisa nem olhar muito, assim, a gente já sabe, mas ó, entrega com antecedência sempre. Antecedência. Nunca precisou improvisar. Nunca precisou. A gente não trabalha com isso, né? Alana, o que é que você achou do programa? Rápido, porque a gente tem hora. Tá certo. Eu achei uma experiência ímpar. Agregou muito conhecimento para todo mundo, né? O fato da pessoa ter essa responsabilidade de montar um roteiro para poder disseminar conhecimento sobre nutrição para todo o público que escuta a rádio é muito importante na minha concepção. Eu acho que Arthur não tem o que falar, né, Arthur? Já falou bastante, já participou aqui, me substituiu, apesar que eu sou... Marcela tá nervosa, acho que deve perguntar uma coisa a ela. Marcela e também da tem mídia, o pessoal, né, da mídia, da, né, mídia, que posta nossas pautas. Instagram, Marcela. No Facebook, Marcela, você tava rindo aqui, Marcela, você achou essa experiência, tá rindo, o que Marcela? Você achou? Marcela, é sério, Marcela, a gente tá ouvindo, Marcela tá fazendo vergonha. Meu Deus, Marcela, vou ter que ir pra Renata, ela não quer responder. Renata, Você que é uma pessoa tão participativa, né? Que passou nos apoiou, tudo, Renata, apoiou no moralmente, Felipe, moralmente. Fez várias orações. Todos os programas, tipo... o que é que você achou dessa participação aqui de nutrição na Rádio Comunitária da CIS? Muito boa. Muito boa, Renata. Muito. Ela é uma pessoa de poucas palavras. Ela é uma pessoa de poucas palavras, as palavras são cinzas, né? Sabe sintetizar. E a pessoa que fica atrás da câmera, a Jéssica aqui, que fica filmando a gente, né? Não, Jéssica, você vai entregar o celular, porque... Minha gente, eu tô passando... Eu tô ao vivo, você tá vendo, safado? Né? Jéssica, você que filma a gente todos os dias e fica olhando, né, a gente... Essa beleza. O que é que você achou dessa participação? Eu achei bastante importante disseminar esse conhecimento de nutrição e foi construtivo. Tá vendo? É isso. Obrigado, Jéssica. E Gabi, que é da pauta também, Gabi... Quer comentar alguma coisa? Não, Gabi, que eu vou passar vergonha mais não, que vocês... Então, gente, a gente agradece a todos que assistiram a gente. A nosso todos público, que... O nosso público, né? Atingimos a gente espera ter atingido o nosso objetivo, que é o objetivo principal... Vou falar do Fernando, calma. Fernando é... É aqui o objetivo principal, né? É ter levado conhecimento, ter um pouquinho levado um pouquinho da nossa, vamos dizer assim, inteligência, a conceitos básicos, a coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? E ter tentado melhorar. Né, cada vez mais, né, a vida das pessoas. E queria agradecer também a Fernando, que é o nosso técnico, né, que ia caindo hoje na escala, que ele ajudou a gente em todas as transmissões. Ele ficou nervoso, porque era ficou outro nervoso, dia, né? Ele que bota nosso programa ao vivo quando a gente não tá aqui, bota nosso programa ao vivo, né, bota as reprises, né. Então, muito obrigado, Fernando, pela participação. Ele vai continuar aqui na Rádio Cis. Vai ter um programa também, né, Fernando? Quer falar do programa, Fernando? Fala do programa, tá? Deixa você. Então, a gente tem alguns programas aqui, mas a gente tá mudando agora. Eu tenho um informativo radioativo, que vai ao ar segunda e quarta de manhã. E tem reprise à noite, nas noites das segundas e quartas e de manhã na terça e quinta. E, na verdade, eu que agradeço vocês e, professora, a gente tá de porta aberta aqui para quantas turmas quiser. Ali atrás, tá meio escondido, mas é a foto do grupo anterior. Acho, não sei se vocês conhecem a galera. Aí depois a gente tirou umas fotos aí para colar aí. E é isso. Chega mais. Obrigado, Fernando. Tenho mais turmas como essa. Felipe, quer falar alguma coisa? Foi bastante interessante participar da rádio, né? Como a gente já falou. Aprendemos muito. Brincamos muito. E hoje... E hoje a gente tá o quê? Estamos satisfeitos, né? Estamos satisfeitos. Eita, vocês também, viu? Esse grupo. Gente, muito obrigado. Nosso programa reprisa na... Vamos lá. Na quinta-feira e no sábado, né? A gente agradece a todos. Um bom resto de ano, né? E que vem. E que vem a Copa! Ficamos por aqui.